Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2. Hoje vamos conversar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Renunciou ao cargo de Papa, uma situação prevista no Código de Direito Canónico, mas que há séculos nenhum Papa utilizava. Bento XVI diz que assumiu esta decisão para o bem da Igreja, depois de ter longamente rezado e examinado a sua consciência, chegou à conclusão que Deus desejava que tomasse esta atitude. Para analisarmos este assunto, este debate, contamos com a presença do Diácono Francisco da Unidade Pastoral, da Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e do Sr. Professor Amadeu Gonçalves, a quem agradeço por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. E agora, como habitualmente, a primeira questão para a Sra. Teresa Mendes Costa, porque ela que me fica aqui à minha esquerda, e aqui nós na rádio começamos sempre pela esquerda. No dia 11 de fevereiro, o mundo parou a ouvir o Papa dizer que não tinha condições para levar por diante a missão que lhe foi confiada. O que dizer face a estas palavras, não sei o que. Olha, eu achei muito interessante que fosse no dia do Bento, de Nossa Senhora de Lourdes, que o Papa tenha anunciado isso. E acho que está de harmonia com aquilo que eu muitas vezes pensava, ao vê-lo, que eu acho que ele envelheceu muito neste último ano, e sente-se o peso em cima dos ombros, numa idade em que era natural que ele pudesse descansar, tocar as suas áreas de Mozart, penso que é o preferido dele. E realmente a carga de ser Papa, no momento atual, acho que é tremendamente grande, sobretudo pelos problemas que se levantam e que a comunicação social, normalmente sempre com uma certa perversidade, anuncia, deturpando muitas vezes coisas. E sobretudo, sabemos que há problemas dentro da Igreja e que esses problemas devem ser para ele um cargo. Como alguém dizia, é preciso um Papa que seja dar um murro na mesa, e não vemos o Papa Bento XVI a dar murros na mesa para pôr as coisas em ordem. No entanto, vejo que a maior parte das pessoas, pelo menos aquelas que eu tenho ouvido, e estranhamente, pessoas não católicas são as pessoas que mais admiram o gesto que ele fez. Sudora diz que há problemas dentro da Igreja. Realmente isto faz uma certa confusão, pelo menos a mim também como leigo, porque o Papa é o representante de Cristo na Terra. O Papa é nosso Pai. Quer dizer, eu não sei como é que se pode justificar que aqueles que lhe estão mais próximos, e penso que era a esse que a Sra. se referia, que de facto, em vez de serem obedientes, se calhar o atraiçoem. Eu tenho a impressão que isso faz parte da condição humana, não é? Eu acho que já, hoje em dia já não me espanta, e penso que nas pessoas que eu talvez até considero amigas que me venham a trair, também não me espanta. Eu acho que isso é normal. E depois, dentro desses problemas, eu acho que há um problema. É moda, assim como antigamente dizia que a sexualidade era tabu, agora é moda falar-se a sexualidade, exagerar-se a sexualidade, banalizar-se a sexualidade e depois transformar coisas que são doença em comportamentos vulgares, quase que diremos normais. E quando é em gente da Igreja, isso é sempre apontado como uma grande chaga. Quando, ao fim e ao cabo, eu estou a falar concretamente da pedofilia ou homossexualidade. E nós sabemos que são coisas que são doenças, portanto, isso não atinge propriamente apenas os católicos. E a comunicação social, que gosta de alarmar e de desenvolver o tema, esquece que, concretamente na América, o número de protestantes, e aí os padres, os pastores protestantes, são homens casados, só aqueles que querem fazer carreira para episcopado é que não. Esse é o maior número de pedófilos a estar dentro dos protestantes. Portanto, e aliás, nós sabemos que há muitos pais que são pedófilos, portanto, não é no casamento que está, portanto, ou seja, no celibato. E, por outro lado, também as pessoas confundem de que ser padre não é uma profissão, é uma vocação. Essa questão, pois, e que tanta gente bate nela, porque é que os padres não são casados, porque se fossem casados estas situações não aconteciam, mas a verdade é esta, quer dizer, é que os que são casados acabam por muitas vezes serem infiéis às mulheres. Portanto, não é pelo facto de serem casados que eles deixam de ser infiéis. Portanto, e também outras situações, como acaba de referir, portanto, pessoas que são casadas e que depois acabam sendo pedófilas. Portanto, não é isto que vai resolver nada, mas enfim, são desabafos. Já uma vez uma senhora me disse, ai, mas eles têm um sacramento. E eu disse à senhora, a senhora também tem um sacramento, porque é casada pela Igreja, também tem um sacramento, e não me diga que, como a senhora, não há muitos mais casais em que há infidelidade, e ambos também têm um sacramento. Portanto, o sacramento é uma graça, mas não é propriamente um antídoto que vai evitar a fraqueza humana. Não atua na natureza fisiológica da pessoa. A fraqueza humana continua. Atua a outros níveis. É isso que eu ia dizer. O sacramento não muda a natureza das pessoas, seja qual sacramento for. É uma graça, é de foro espiritual, é um sinal. O sacramento é um sinal da presença do Senhor, mas só atua se a pessoa a quem ele é atribuído, quem ele é, for coerente com a razão por que o pediu. Nós toda a vida assistimos a situações de fidelidade e infidelidade, e o sacramento é sempre o mesmo. As pessoas às vezes é que não são as mesmas e não estão com as mesmas disposições. Em relação àquela primeira questão que eu coloquei, para si também foi uma bomba esta notícia de... Esta foi uma surpresa de tal maneira que coincidiu com uma medição que eu estava a fazer da minha tensão arterial por recomendação de uma médica a quem eu tinha ido. E eu, quando olhei para o aparelho, vi que a tensão subiu nessa altura. E fiquei logo atento às reações. A primeira reação minha foi, naturalmente, de espanto. E a seguir fiquei atento às reações que viriam a seguir. E fiquei com especial atenção às pessoas de outras confissões, quer cristãs, quer de outras confissões não cristãs. E reparei que as pessoas mais responsáveis tiveram atitudes, elas próprias também, de muita responsabilidade sobre esta matéria, porque toda a gente interpretou mais ou menos nesse sentido. Foi um ato corajoso, foi um ato de humildade, foi um ato de responsabilidade, e assim atribuíram-lhe muitos adjetivos com muita clareza e muito sentido também de responsabilidade e de compreensão. A última palavra que eu ouvi, que me pareceu assim mais adequada à situação, é que foi um gesto profético do próprio Papa. E aliás, esta foi proferida por nosso bispo lá na Diocese da Guarda. Foi profético neste sentido, como temos estado já a dizer um pouco, embora por outras palavras, os problemas amontoam-se, são de tal ordem que é preciso ter uma robustez, não somente espiritual, mas também psicológica e fisiológica, para enfrentar esta situação e ir com ela para a frente. E o Santo Padre, em quem nós já reconhecíamos alguma debilidade física, mas a maneira dele falar foi sempre assim, uma maneira assim muito com sinais de fragilidade. Ultimamente, numa das celebrações em que eu observei, foi amparado, desceram os degraus de escada, foi amparado por uns clérigos que vinham ao lado dele. De modo que a sua fragilidade, digamos assim, a diminuição das suas forças eram mais ou menos visíveis. E foi um ato de coragem, a meu ver, um ato de muita coragem, fazer uma coisa que não se fazia há 600 anos, por aí, e ir com esta ideia para a frente, por amor à Igreja, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, e por sentido de responsabilidade e fidelidade também. Ele tomou esta atitude assim. Ora viva, caros amigos aqui da mesa, Armando, ouvintes. A mim também esta notícia foi, apanhou-me completamente de surpresa e deixou em mim uma, num primeiro momento, uma profunda tristeza, um sentimento de orfandade. O Papa Bento XVI acompanhou a minha formação teológica, deu-se no contexto do pontificado de Bento XVI, e o Santo Padre determinou de forma decisiva também a minha e a caminhada de tantos colegas meus, estruturou o pensamento, fez-nos ver de uma outra maneira os desafios da formação teológica em ordem ao Ministério Sagrado. Por isso, quando recebi a notícia, foi até assim de forma inusitada. Eu estava numa atividade de jovens nesse dia 11 e estava com quase 50 jovens no Carmelo de Coimbra a ouvir o testemunho das irmãs, e de repente o meu telefone começa, estava só com sem som, com vibração, e começa a receber N chamadas, mensagens, não sei o que é isto, e tive que já de ir ver. Quando vi a chamada, o Papa resignou. Fiquei muito perturbado, e disse logo a seguir às irmãs. As irmãs logo pediram oração, vamos rezar por esta decisão e para que a Igreja encontre paz no meio desta decisão. A verdade é que custou e está a custar a digerir. Nós estamos em sede vacante, à hora em que este programa estiver no ar, estamos em sede vacante, a Igreja está como que de luto, suplicando a Deus um pastor. A pessoa histórica de Bento XVI não partiu, mas o seu pontificado terminou. E nós devemos muito. Eu, pessoalmente, sinto-me muito devedor de Bento XVI. E claro que nós hoje podemos ver, havia sinais que de alguma forma poderiam antecipar esta decisão. Desde em 2010 a publicação da entrevista com Peter Ziewald, Luz do Mundo, em que a Santo, páginas tantas, o autor pergunta: então em que situação é concebível que se considere a resignação do Papa? E o Papa... Isso é 2010. E o Papa diz: sim, é concebível que se considera a resignação do Papa quando um Papa tenha a clara percepção de que física, psíquica e espiritualmente já não consegue levar a cabo a missão do seu cargo. Nesse caso, tem o direito e, em determinadas circunstâncias, também o dever de se retirar. Papa Bento XVI foi um Papa contracorrente. Não foi um Papa de transição continuista, como fazia-se esperar a eleição do conclave de 2005. Foi um Papa contracorrente, um Papa que soube sempre dar testemunho da verdade, ele que assumiu como o seu lema cooperador da verdade. E não aceitou a verdade até à cruz. E este momento da resignação, com certeza, foi um momento de cruz para ele, um momento de profunda verdade. Ele próprio diz: examinei claramente a minha consciência. Fiquei perturbadíssimo nesse dia, e passado uma, portanto, isto foi às 11 horas, 11 e pouco, e passado breves instantes, por volta da 1 da tarde, à hora do almoço, liguei para um amigo meu, Monsenhor Betancourt, que é o chefe do protocolo do Vaticano, e portanto é alguém que faz parte daquela família restrita de pessoas que estão junto do Santo Padre quotidianamente, que chama-se a família pontifícia, cerca de 30 elementos só, que têm acesso ao apartamento do Santo Padre, organizam a agenda dele, etc. E ele é luso-canadiano, portanto não nasceu cá, nasceu já no Canadá, mas os seus pais são portugueses. E liguei: Monsenhor, explique-me o que é que isto significa, porque eu não consigo entender. Não estava com o coração pacificado. Reli o texto da resignação, primeiro em italiano, porque ainda não foi a primeira tradução que existe. O Papa falou em latim, mas o texto ainda não estava disponível, só depois em italiano, depois só mais tarde em português. Eu li, mas e não conseguia encontrar paz. Não conseguia encontrar paz para o meu coração. E o Monsenhor disse uma coisa que me deixou bastante confiante. Disse assim: Francisco, tenha calma, porque o Santo Padre é assistido pelo Espírito Santo, não é? Tem essa fé, não tem? Então este momento também foi assistido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Papa não esteve entregue a si, não foi um capricho humano, não foi uma decisão humana, não foi simplesmente um revelar de uma vontade própria. Não. Foi, antes de mais, o assumir deste compromisso que o Santo Padre desde sempre fez, entregar-se todo nas mãos de Deus, confiar-lhe, e portanto, nesta hora em que o Senhor o inspirou, que é pela sua debilidade psíquica e, sobretudo, física, ele não estaria com as capacidades necessárias para orientar a Igreja, era melhor, como ele disse neste último Ângelus, no domingo passado, o último Ângelus com o Papa Bento XVI, o Senhor o tinha chamado a subir à montanha. O Evangelho era da Transfiguração e ele disse: o Senhor chamou-me a subir à montanha para me dedicar à oração. E como ele próprio diz, eu não partirei da Igreja, não irei para longe, não deixarei de servir a Igreja, vou servi-la desta maneira. Ou como o Cardeal Ravasi, na segunda-feira inicial do retiro da Cúria Romana, a primeira pregação que fez, precisamente foi esta: dizer que meditar nesta passagem da Escritura do Antigo Testamento, em que contemplamos Moisés no cimo da montanha, de braços estendidos e até auxiliado para que os braços não pudessem descair na oração, intercedendo pelo povo que combatia contra as forças do mal, contra Amaleque. E portanto, e esta, diz o Cardeal Ravasi, era a missão do Papa. O Papa Bento XVI, a partir de agora, ser esta poderosa força intercessora, primeiro, sabemos, desde das 15 horas do passado dia 28, o Papa está em Castelo Gandolfo por 2 meses, depois regressará ao Vaticano, ao mosteiro Mater Ecclesia, que o Papa João Paulo II edificou em 1993 nos Jardins do Vaticano, onde está-se a preparar um apartamento muito simples para que o Santo Padre possa recolher-se numa vida de clausura e de oração pela Igreja. E que bom é saber esta humildade, este gesto de coragem que o Papa Bento XVI teve, como disseram os nossos bispos no comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa a propósito da resignação de Bento XVI. O Papa Bento XVI ensina-nos até ao último instante de sua vida que todo o poder na Igreja, toda a autoridade na Igreja é serviço. É serviço. E o Papa Bento XVI, neste ato de profunda lucidez, ao mesmo tempo profunda humildade, ele que se tinha qualificado no dia 19 de abril de 2005, quando se abriu à Lógia de São Pedro e deu a sua primeira bênção Urbi et Orbi, ele que se tinha dito de si próprio que era um simples e humilde trabalhador da vinha do Senhor. E assim vemos, todo o pontificado de Bento XVI é feito neste arco de uma humildade profunda, de quem coloca Deus em primeiro lugar, quem dá o protagonismo a Deus e de que quem sabe retirar-se na hora oportuna. Hoje vi-te em casa, numa janela perto do futuro. São repentes de visões, assaltos que se esquecem. Foges em silêncio, como se nunca tivesses falado. Mas é gente grande, pois espreito o teu muro. Abençoados pelos poetas trovadores, somos melodias nas bocas de quem não tem medo, no escuro de confiar. Cravo teu abraçar, que viagem nenhuma da minha alma nasce a voz. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar da renúncia de Bento XVI ao cargo de Papa. Uma surpresa para o mundo, embora prevista no Código de Direito Canónico há vários séculos que nenhum Papa renunciava. Bento XVI diz, num ato de humildade, que o fez para o bem da Igreja, depois de ter repetidamente rezado e examinado a sua consciência. Bento XVI diz ainda que, para além da fé e das obras indispensáveis a este ministério, é necessário o vigor físico, que nos últimos meses vem diminuindo, reconhecendo assim a sua incapacidade para administrar bem o ministério que lhe foi confiado em 19 de abril de 2005. Vou pegar nas palavras do que há pouco referiram. O seu professor Amadeu dizia que o Papa teve coragem, humildade e responsabilidade e até disse que foi um ato profético. O Francisco referiu que o Papa disse que toda autoridade é para servir, ou algo parecido com isto. Isto, de facto, às vezes é difícil de entender, porque quem tem um cargo para toda a vida, tomar uma atitude destas é, de facto, quem é muito humilde, porque se nós quisermos transpor isto para os nossos dias, para a nossa sociedade, o que é que nós vemos? Vemos os políticos, que alguns são capazes de mentir para ficarem mais uns anos nos seus mandatos, não é? Mas também não são só os políticos, também somos nós, que andamos nas várias instituições ou que estamos nos vários movimentos eclesiais. E muitas vezes, se calhar, também estamos presos de tal forma à cadeira que estamos à espera que ela parta para de lá sair, em vez de darmos lugar a outros que às vezes são, se calhar, mais ativos, têm outra capacidade que nós não temos. Mas pronto, isto acontece comigo, acontece com todos nós. Ficamos presos, de facto, aos cargos que temos e, se calhar, por esse motivo, temos dificuldade em entender este ato humilde de Bento XVI, que realmente foi um ato extraordinário, um ato de uma humildade extraordinária. E a questão que eu coloco é a seguinte: Sra. Doutora, será que este exemplo de Bento XVI poderá levar o mundo a refletir no sentido de não ficarmos agarrados aos cargos ou tudo continuará na mesma? Mas eu faço outra, coloco dois em um. Esta renúncia não mexerá também com o relativismo? Com indiferença, que nós dissemos, deixa andar, portanto, isto não é comigo, deixa andar. O que é que lhe parece? Para mim, eu ponho um acento muito grande nas palavras que há bocado o Diácono disse, e, portanto, para mim tem sido surpresa que os não católicos tenham feito comentários nessa ordem, de humildade, de coragem, etc. Mas eu penso que para os católicos convictos, e não para os católicos de, digamos, de, apenas de sondagem, não podemos esquecer realmente que o Santo Padre Lúcido, quando aceitou, é porque sabia que o Espírito Santo tinha sugerido o nome dele, e portanto aceitou com a mesma humildade com que agora se despede, e que realmente, se o Espírito Santo pediu que ele fosse Papa, neste momento acredito que ele tenha feito realmente uma longa reflexão e muita oração para chegar à conclusão que realmente o Espírito Santo acha que ele não é neste momento a pessoa indicada para desenvolver o cargo que tem, né, à frente da Igreja, não só pelas condições realmente físicas, e eu não direi espirituais, evidentemente, mas psíquicas, no sentido de que ele não está capacitado para ter a força suficiente e as atitudes, que, como alguém dizia, dar um murro na mesa, perante os problemas que surgem. Quanto ao serviço, eu gostaria de ser mais otimista e pensar que este exemplo dele vai servir a muita gente. Mas confesso que duvido, porque acho que a força do poder, eu considero o poder e o dinheiro as coisas mais corruptas que existem no mundo e levam as pessoas a venderem-se. Mas gostaria que realmente as pessoas pensassem que poder é serviço e não dominação. Professora, quando eu ouvi esta expressão de um bispo que foi um gesto profético da parte do Bento XVI tomar esta atitude, pensei também que é um gesto pedagógico. Muita gente vai aprender com isto. Pensava-se que a santidade para um Papa era aquela que tinha ficado traçada pelo antecessor de Dom João Paulo II, não é? Foi um homem que resistiu até ao fim, e quando lhe perguntaram se, falaram-lhe, eu vi alguém de jornalismo perguntar-lhe se, o que é que ele achava da resignação para aquela altura, ele respondeu que o Senhor não tinha pedido para o descerem da cruz quando estava a expirar lá e a sofrer, então ele ia fazer o mesmo. E penso que daqui por alguns anos, quem estiver cá verá nos altares os dois, por razões diferentes. João Paulo II, porque foi aquele homem que nós conhecemos e que foi até ao fim, até resistiu até à última gota de sangue, como poderia dizer-se. Bento XVI, quando viu que as forças não eram suficientes para continuar ao leme, a um leme tão pesado de movimentar, achou que era melhor para a Igreja, para o mundo, para as almas, dar vez a outro que pudesse ter essa resistência que lhe ia faltando. Portanto, são duas visões de uma mesma realidade que são diferentes, mas complementares. Fazem falta as duas. Mais uma vez, o Espírito Santo está por trás disso, porque o testemunho que o João Paulo II deu, houve gente que eu ouvi criticar naquela, e sobretudo aquelas duas últimas imagens que ele apareceu na televisão, que realmente a mim fez-me imensa impressão, e que ouvi criticar como sendo uma falta de dignidade ele aparecer naquelas. Houve gente que realmente percebeu que o sofrimento é bom, que o sofrimento não é desprezível, e ajudou essas pessoas em sofrimento a superar o seu próprio sofrimento com o exemplo de João Paulo II. E neste momento, realmente, eu gostava de ser mais otimista e achar que o exemplo de João Paulo, de Bento XVI, também servisse para que as pessoas soubessem servir mais e dominar menos. Eu estive em Moçambique numa altura em que faleceu um bispo, Dom Sebastião Soares de Rezende, que foi questionado na altura, mas era também um bispo profético no seu tempo. E ele morreu com um tumor maligno na coluna vertebral. Esteve muito tempo, a sua reta final de vida foi muito longa e de muito sofrimento. E as pessoas concluíram que ele converteu mais almas, ou o Senhor converteu, servindo-se dele, mais almas durante o seu sofrimento no leito de dor do que durante todo o outro tempo em que ele andou a desempenhar as suas funções episcopais. As pessoas que passavam por ali ficavam completamente transformadas no sentido bom da palavra, e muita gente de muitas crenças, de muitas mentalidades, se converteu junto do sofrimento dele. Eu acho que este gesto do Bento XVI, este gesto último, estas atitudes de resignar porque achou que isso era um bem, não para ele, mas para a Igreja, para as almas, para o mundo. Isto tem que ser profético, isto tem que ser um serviço prestado à Igreja. E provavelmente nós daqui a uns tempos, isto é mais para ver daqui, seria bom nós pormos lá à frente no tempo e depois podermos olhar para isto de lá. Olhar para agora e ver as consequências depois. Isto vai, as consequências na Igreja, no mundo, vão acontecer. Só que falta chegar lá. Falta que o tempo passe. Mas isto foi uma atitude que foi um sinal, quer queiramos, quer não. Eu fico diante desta do gesto do Papa, eu senti-me assim, uma coisa como uma casca de noz num navio muito pequenino em cima das ondas alterosas do mar encapelado, onde eu já lá andei por meio dele e já sofri isso, sem poder fazer nada, mas sem saber o que é que isto vai dar, mas com a esperança que isto vai ser mesmo profético. Francisco, eu considero que de verdade este é um sinal. É um sinal de Deus ao nosso mundo, um sinal de Deus à nossa Igreja. Um sinal de humildade, de serviço, mas algo que não me deixa de perturbar, e tenho que o confessar também. A verdade é que penso que somos convidados a ler esta ocasião numa perspectiva eminentemente espiritual. O Papa Bento XVI, o seu pontificado, aliás, o seu ministério, o Ministério Petrino, é algo que tem um enraizamento, sobretudo, espiritual. Eu confesso a minha perplexidade ao ver como a comunicação social, a mesma que crucificou Bento XVI ao longo de 8 anos, reage agora com uma particular benevolência em relação à sua resignação. E como este género de prendas são sempre envenenadas, aquilo que eu tenho constatado é que esta benevolência da comunicação social em relação à resignação de Bento XVI mais não faz do que criar dentro da estrutura eclesial, dentro do corpo eclesial, esta noção muito viva de que a Igreja não passa de uma instituição humana. Tal como numa empresa é necessário periodicamente remodelação e um conselho de administração dar lugar a outro mais jovem, mais vivo, com mais audácia, tal como os governos caem e levantam-se, tal como as oposições têm que saber renovar para fazerem de forma mais assertiva o seu papel e poderem chegar à cadeira do poder, assim também acontece na Igreja, que não passa de uma instituição muito mais humana do que divina, e por isso estas convulsões que vemos, estes ataques a cardeais, este tempo quase de campanha eleitoral, que é o tempo de sede vacante para a comunicação social, tudo isto é humano demais. E penso que, eu tenho a certeza, que não é esta a intenção de Bento XVI, nem Deus Nosso Senhor, com este gesto. A verdade é que Bento XVI... Só um bocadinho, chega a minha vez de ser otimista, não acha que há muita oração? Claro que há. E que isso tem que, forçosamente, o próprio Papa tem que estar a rezar muito. Com certeza, mas quando eu falo desta perturbação que me cria este elogio demasiado à atitude de Bento XVI, é porque isto tem gato escondido. e o gato escondido é mesmo esta ideia. Fazer passar uma mensagem de que isto é muito humano. Que a decisão de Bento XVI foi estritamente humana. Faltam-lhe forças. Que a decisão que o governo da Igreja se faz por politiquice, por ideologia. Que isto não é nada ao Espírito Santo, coisa nenhuma, que governa a Igreja e que suscita. Este lado demasiado humano leva até a fazer, e o senhor professor há pouco referiu, leva até a fazer uma comparação com João Paulo II. Como que deixando assim aso um certo sensabor, João Paulo II aguentou, este não foi capaz. Mas é bom que um Papa também seja egoísta. Não nos podemos esquecer que as notícias veiculadas falaram-nos coisas deste género. Acabou-se, terminou com Bento XVI, esta ideia da sacralidade do papado. O Papa deixou de ser infalível, porque afinal de contas tudo é provisório. O Papa deixou de ser um caráter sagrado, porque afinal de contas ele pode se retirar e fazer como quer. E também tem direito a pensar em si próprio. Ora, isto é uma mensagem que agrada ao mundo. Esta mensagem, que não é esta a ideia de Bento XVI, agrada ao mundo e, portanto, é bom carregar nas tintas humanas com que se pinta este quadro para retirar daqui a sua dimensão espiritual. Porque não se fala que o Santo Padre foi obediente a Deus nesta sua decisão. Fala-se que foi obediente à sua consciência. É o relativismo a funcionar. É. Esta ideia de desacralizar o papado, desacralizar a instituição eclesial. Pois é, mas é preciso ter os olhos abertos, porque os nossos católicos... jornadas... Exato. Em vez de retiro, jornadas. Quer dizer, mas a ignorância... É isto que é perigoso, porque até este elogio é envenenado. É envenenado, porque traz uma mentalidade. Ao ponto que os nossos católicos estão perturbados, temos que o dizer. Os nossos fiéis estão baralhados. Neste tempo de sede vacante, nós, aqui na nossa unidade pastoral, procurámos explicar o que isto é. É um tempo de luto, os sinos tocam. Tocaram hoje, quinta-feira, dia da sede vacante, às 19 horas. Em sinal de luto, de sobriedade, a Igreja perdeu o seu pastor, está órfã. E temos que oferecer sacrifícios e orações a Deus Nosso Senhor, que suscite no coração dos cardeais, aqueles que têm na Igreja a missão de eleger o Sumo Pontífice, que eles escolham o pastor que nós precisamos para o tempo que precisamos, para o tempo em que estamos. Porque aqui está um dado muito importante. O Santo Padre Bento XVI, na sua renúncia, diz-nos que, antes de anunciar a renúncia, começa por dizer que à Igreja hoje são colocados desafios e convulsões de grande ordem. O mundo de hoje apresenta também à Igreja um conjunto de desafios e de interpelações de vária ordem. E para isto, para esta Igreja e para este mundo, é necessário um Papa com força, vitalidade física e anímica para poder orientar. E conclui ele, forças que nos últimos tempos me têm faltado. Então quer dizer, a questão também nos compromete a nós. A resignação de Bento XVI não é um ato pessoalíssimo do Santo Padre, compromete-nos a nós. Porque o Santo Padre Bento XVI... e pode-se continuar a chamar por sua santidade Bento XVI, apesar da resignação, ele renuncia, porque não sente forças para esta Igreja neste tempo. E se calhar isto nos incomoda, e a mim incomodou de sobremaneira, considerar que a minha falta de comunhão com o Santo Padre, a minha falta de oração para com o Papa, a minha falta de testemunho eclesial, geraram este género de coisas. Pedro não tem forças para guiar este rebanho tão insubmisso que foge por todo o lado. Pedro não tem forças para guiar o leme da barca, onde o mar à volta, este mundo, procura com agitações de toda a ordem afundá-lo. O próprio Papa tinha dito, enquanto Ratzinger em 2005, que a barca de Pedro deita água por todos os lados. Portanto, o mundo procura a toda a ordem destruir a Santa Igreja de Deus. E dentro da barca estão os grandes inimigos, como o Papa disse a caminho de Portugal quando cá vem em 2010. Dentro da barca há muita gente, muita tripulação, que em vez de empurrar no mesmo sentido, procura boicotar. Dentro da barca, como disse o Papa no dia 11 de outubro de 2012, à noite, quando deu início ao ano da fé, recordando o célebre discurso da Lua de João 23, disse:

estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar da renúncia de Bento XVI ao cargo de Papa. Foi uma surpresa para o mundo, embora prevista no Código de Direito Canónico. Bento XVI diz, num ato de humildade, que o fez para o bem da Igreja depois de repetidamente ter rezado e examinado a sua consciência. Bento XVI diz ainda que, para além da fé e das obras, são indispensáveis a este ministério o vigor físico, que nos últimos meses tem vindo a diminuir, reconhecendo assim a sua incapacidade para administrar bem o ministério que lhe foi confiado em 19 de abril de 2005. Prezados amigos, nós estamos quase no fim do nosso programa. Eu interrompi a doutora que ela queria dizer qualquer coisa e eu cortei-lhe a palavra porque tinha que fazer aqui este pequeno intervalo, porque o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Não temos muito tempo, levantaram muitas questões, mas não vai dar sequer para debater as questões que colocaram. A doutora há pouco dizia, portanto, que falava do sofrimento de João Paulo II, quando, pronto, numa situação diferente agora de Bento XVI, e de facto, pois, não há dúvida, o professor falava na complementariedade. É interessante, porque realmente cada um, fazendo de uma forma diferente, consegue coisas maravilhosas. João Paulo II, através da sua doença, mostrou ao mundo que, apesar da idade, podia ser útil, e isto notou-se até nos últimos dias da sua vida. Quantos jovens foram para Roma, quantas pessoas teriam convertido. Há pouco falavas-se de Bento XVI, que irá para um convento, e de facto, quantas pessoas serão convertidas através da oração, porque não nos podemos esquecer que Santa Teresa, no convento, convertia mais pessoas sem sair do convento com a sua oração do que muitos outros que estavam cá fora, portanto, através das suas palavras e da sua ação. O Francisco colocou aqui o caso da comunicação social. De facto, dizia que os católicos estão perturbados, e eu penso que a comunicação social tem, de facto, essa qualidade, entre aspas, de nos perturbar. Porque, mesmo agora, eu creio que já se está a pôr muita pressão, e a própria comunicação social já está a fazer aqui já está a escolher aqui um novo Papa, não é? Porque um Papa possivelmente lhes interesse para a sua maneira, enfim, que esteja mais de acordo com a sua vontade. E nós sabemos como as coisas são. Se nos lembrarmos um pouco do que aconteceu com o Concílio Vaticano II, em que a comunicação social fez um concílio à parte, um concílio que chegava com uma rapidez extraordinária às pessoas, e os resultados do concílio dos cardeais ainda hoje estão, muitos deles, para serem implementados, mas praticamente eles, os jornalistas reunindo à noite, eles faziam o seu próprio concílio, e sabemos quantas asneiras saíram graças à comunicação social. Basta lembrar que uma das coisas que a comunicação social defendia naquele momento do concílio, há 50 anos, que era que os bispos não dependessem da hierarquia, mas que dependessem do povo, não é? O povo é que dava as ordens, não é? Portanto, e de facto, a comunicação social penso que está por pressão. O que é que lhe parece, sua doutora? Não, eu acho que o Diácono, ao bocado, disse, com bastante pessimismo, mas que eu acho que ele tem razão. Eu não esperava que a comunicação social tivesse outra atitude. É de olhar para isto, como a Igreja, como uma simples instituição, onde vai haver, com certeza, não partidos, entre aspas, mas uns querem este e outros querem aquele. Agora, parece-me que para nós católicos, nós temos que estar sempre alertos, é uma certa discernimento das situações, e não esquecer que, assim como Jesus dizia que no meio do trigo havia joio, nós sabemos que há infiltrações propositadas de gente que entra entre aspas, para a igreja, só para estar por dentro a fazer o seu percurso maléfico. Mas também, eu que normalmente tento ser otimista, não negando o que o diácono disse, eu acredito na força do Espírito Santo. E estou convencida que realmente o Papa vai ser mais Papa, entre aspas agora, pela oração, no sentido de governar a Igreja e de ajudar a Igreja, vai ser mais Papa orando, porque as forças físicas faltam, mas as espirituais não faltaram. E ele vai, de certeza, ser uma força. Portanto, o Moisés ajudou a vencer, não foi lutando. E o Papa também vai ajudar. Eu isso sou muito, muito otimista. Agora, acho que nós, católicos, devemos ter os olhos abertos e estarmos conscientes de que saber distinguir o joio do trigo. Isso eu acho. Francisco. Pois eu... O que tenho a dizer, em alegações finais da nossa programa sobre a resignação de Bento XVI, é dizer que há que agora voltar-nos para a oração. Né? Eu acho que foi muito belo o Papa Bento XVI ter-se pedido do altar da Eucaristia na sua última missa em quarta-feira de cinzas. A última celebração que o Papa Bento XVI teve foi a quarta-feira de cinzas, situação pública, naturalmente. E eu acho que foi muito eloquente este sinal. O Papa quis despedir-se de nós, na Eucaristia, com a cabeça cheia de cinza. Que gesto de litúrgico mais humilde é este? E como um convite à penitência, à purificação. A nossa Igreja dividida, a nossa Igreja cheia de tribulações, bem entendido, isto não é novo na história da Igreja, isto começou mal, com São Pedro a negar, com Judas a trair, com os apóstolos a abandonar, mas isto começou torto, portanto não se vai endireitar muito ao longo do século. Mas o que é certo é isto: o Papa Bento XVI deu-nos este sinal. Através da cinza com que se despediu de nós do altar da Eucaristia, ele deu-nos este sinal que a Igreja precisa entrar neste tempo. Este tempo de purificação, de conversão ao Senhor, de profunda humildade, reconhecemos o primado de Deus em nossas vidas. E por isso, neste tempo de sede vacante, tempo de sobriedade para a Igreja, tempo de recolhimento, devemos acompanhar os cardeais eleitores que vão entrar em retiro. O conclave é um retiro. É um retiro espiritual. Todo o ambiente conclave é um ambiente de retiro, recolhimento espiritual. Devemos acompanhá-los na oração, no silêncio, pedindo que o Espírito Santo faça as maravilhas que fez em dia de Pentecostes e que encha o coração daqueles homens do seu espírito para que eles, pela sua eleição, possam eleger um Papa a quem Pedro, a quem Jesus, melhor, poderá dizer, e isso nos anima e nos enche de esperança: tu és Pedro, sobre ti edifiquei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esta fé anima-nos e sabe-nos. Esta fé anima-nos e vai-nos dizer que Nosso Senhor vai dizer isto ao outro, diante dos nossos olhos: tu és Pedro, sobre ti edifiquei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, voltemo-nos para a oração, façamos cenáculo, peçamos a Nossa Senhora que esteja com os apóstolos em oração, reunidos no cenáculo, que é aquele conclave, e que inspire o coração dos nossos cardeais eleitores, para que rapidamente venha à nossa Igreja o pastor, que venha diretamente do coração de Deus e que nos apascente como nós tão necessitamos. Professor, eu acho que eu recordaria aqui a uma história que eu vi há uns anos atrás, em Moçambique. Uma criança que estava a bordo de um barco, que às tantas entrou em crise lá no alto mar, e as ondas submergiam-no, faziam-no quase ir ao fundo, etc. E o miúdo continuava a brincar. Quando alguém o chamou a atenção, um menino, mas olha que isto está muito feio, o barco vai ao fundo. E o miúdo continuava a brincar e disse isto: ah, o meu pai é que é o piloto, não há problemas. A confiança da criança fez com que o seu ânimo e o dos outros continuasse para a frente e o barco realmente acabou por ir para diante. Nós, o piloto aqui é o Espírito Santo. Como já foi dito aqui assim muitas vezes, repetidamente, né? o Espírito Santo é o piloto e, portanto, não temos que temer. Agora, temos é que fazer da nossa parte a oração, temos que rezar pelo Papa que cessa, pelo Papa que virá, pelos cardeais, pelo conclave, pela Igreja, pronto, continuar assim. E não esquecer também que as pressões continuam a fazer-se. A comunicação social está a fazer uma pressão feroz sobre o conclave, com esta catadupa de pedofilias e quejandos que têm surgido, têm chovido na comunicação social a toda a hora. Ainda ontem estive a ler umas coisas à noite sobre isso. E a gente vê que isto não acontece por acaso. E ao longo desta altura, tanta coisa e tão diversificada, que não acontece por acaso. Eles estão com de mangas arregaçadas a trabalhar, a fazer quanto podem para levar por diante os seus objetivos. Destruir a Igreja. No fundo é isto. E agora compete a nós, como dizia o Sr. Diácono há pouco, realmente rezar, fazer da nossa parte. Porque primeira hora, desde a primeira hora eu tive essa preocupação, rezar para que a comunicação social não diga bujardas. Muito bem, então o nosso tempo chegou ao fim e temos que ficar por aqui porque não vai ser possível continuar. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.